transfiguração. Os discípulos não queriam mais voltar. Quando desceram, viram grande multidão. Um lunático foi liberto de terrível opressão. Isso é poder que Jesus tem. Isso é poder que Jesus tem. Dá vida eterna e perdoa o pecador. Alivia sua dor e dá salvação também. Lázaro estava 4 dias em um túmulo. Marta e Maria não paravam de chorar. Com alta voz, Jesus Cristo então clamou: levanta-te, ó Lázaro, e o morto levantou. Isso é poder que Jesus tem. Isso é poder que Jesus tem. Dá vida eterna e perdoa o pecador. Alivia sua dor e dá salvação também. Uma grande multidão o apertava. Com muita fé uma senhora lhe tocou. Em grande aperto, mas sentiu necessitada. Só um toque em suas vestes, no momento foi curada. Isso é poder que Jesus tem. Isso é poder que Jesus tem. Dá vida eterna e perdoa o pecador. Alivia sua dor e dá salvação também. Era já tarde, os discípulos navegavam. E as fortes ondas começavam a bramar. Subitamente, sob as ondas ele andava. De repente fez bonança, a tempestade se acalmava. É poder que Jesus tem. Isso é poder que Jesus tem. Dá vida eterna e perdoa o pecador. Alivia a sua dor